solidão. Alô, Valkyria, alô, Vana Magníficos. Que alegria, que prazer estar aqui com vocês. Que linda canção, hein? O Brasil inteiro vai se apaixonar, vamos embora. Simbora, Wesley Safadão. Tanto que eu te amei, te levei muito a sério. E sem nenhuma malícia te dei meu coração. Eu fui mais que seu amor, eu vivi sua vida. Fui muito além dos limites de uma paixão. Mas você me enganou, você me fez chorar. Jogou na minha cara que só quis me usar. Feito um animal ferido de tanto apanhar. Eu sofri, mas esqueci que um dia você foi a luz da minha vida. Agora você é uma página virada em minha história. Uma simples lembrança da memória. Um livro que eu nunca mais vou ler. Agora você é o que eu tenho vergonha em meu passado. Dos amores que eu tive o mais errado. O que eu mais me arrependi de fazer foi amar você. Foi amar você. Sério. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Ser chefe é fácil, mas acima do chefe sempre tem o poderoso chefão. É fumo, seu doidinho. Chega, é respeitado, presença VIP, é atração. Quando ele chega, é bajulado, anda no ouro, poderoso chefão. As selecionadas estão todas na sua mão. Todo mundo sabe que ele vai na condição. Estilo acabou, esbanja ostentação. A mesa sempre reservada, é o cara da malade, o dono da situação. Porque chegou já roubando a atenção, o poderoso chefão. Na balada é o patrão, o poderoso chefão. E já roubando a atenção, o poderoso chefão. E na balada é o patrão. É tenso, é tenso o seu bandido. Barra de rei. Chega, é respeitado, presença VIP, é atração. Quando ele chega, é bajulado, anda no ouro, poderoso chefão. As selecionadas estão todas na sua mão. Todo mundo sabe que ele paga a condição. Estilo alcapone, ele esbanja ostentação. A mesa sempre reservada, é o dono da balada, o dono da situação. Porque chegou o poderoso chefão, e já roubando a atenção, o poderoso chefão. E na balada é o patrão, o poderoso chefão. E já roubando a atenção, o poderoso chefão. Na balada é o patrão. E o som do seu paredão. Entre as grandes rádios do mundo, o Brasil inteiro. consigo mais viver sem ter você do lado. Você tem que compreender, ouça o meu chamado. Vem viver esse amor, eu quero você aqui. Arranca essa dor, vem me fazer feliz. Pense numa música boa. Unha, cunha. Central do Forró e o velho mais safadinho do meu Brasil. Eu gostei desse beijo. Um beijo bonzinho da bexiga. Aumenta aí, vai. Aumenta uma coisinha, aumenta, vai. Aê. Isso pro caba dançar um forró no sítio, tem a baleia, não, meu filho. Caba bufela, dama aqui pelo meio, chama na cintura e tom, tom, que tom, que tom. Deixa eu aqui mandar um alôzão pra minhas rádios filiadas em todo o meu Brasil, meu filho. São mais de 400 rádios filiadas aqui no Central do Forró. Deixa eu mandar aqui meu cheiro especial, o pessoal que tá lá na rádio Serras Alta FM, a cidade de São Sebastião da Cacimba, na Paraíba. Quase não saiu. Eita! O pessoal que tá ligado com a gente lá na Alternativa FM, Agrestina, meu Pernambuco! O pessoal lá na Rádio Cidade Amiga, na cidade de Armazém, Santa Catarina! Também o pessoal que sintoniza a gente lá na Luz FM, em Luzianópolis, Tocantins! É logo ali, né, meu filho? Eita! O pessoal lá da Educadora, líder no Maranhão. Pessoal que sintoniza a gente também lá na Panorama. Pera aí, meu filho, lê direitinho, vá. Panorama FM, lá em Custódia, Pernambuco. Deixa eu aqui também mandar o meu alô especial. Pessoal lá da Abreu FM, em Abreu de Lima, meu Pernambuco. Vixe

sente saudade de mim. Safadinho, meu Brasil! Ao som do Flávio José! Eita, música boa da gota! Eita, meu filho! É o seu Central do Forró! Todo final de semana aqui pela sua Rádio Número 1! Oi, o meu jumentinho mais taradinho do meu Brasil! Pense num jumento tarado! É mais tarado do que esse velho! Fazia tempo que eu tinha escutado o jumentinho! Eita, mas o jumentinho é safadinho mesmo! Morreu o bicho quando bota pra relinchar! Mas é assim mesmo! Vamos dando sequência aqui ao Central do Forró! Pra você, meu filho, que ligou o rádio agora, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você tá aqui no melhor do forró, você tá no Central do Forró. E se tá no Central do Forró, tá bom demais, meu filho, a cunha. Abração pro cabeça de parafuso que tá ali nas partes técnicas. Mandando ver. Então, gente, não esquece que você tem um encontro marcado aqui com o Coronel Juara, com o Central do Forró, todo final de semana, aqui pela sua rádio favorita, aqui pela sua rádio número 1. Eu vou rápido, Blake, mas daqui a pouquinho eu volto. Vai dar uma faturadazinha, né? É, meu filho, vai ter que dar uma faturadazinha pra ganhar a galinha, né, meu filho? Mas eu volto já já, viu, meu filho? Volto daqui a pouquinho. Não sai daí, porque eu tô contando com o carinho da sua audiência e o carinho da sua preferência. Volto já! Daqui a pouco tem mais. De volta aqui pelo seu Central do Forró, pra você que ligou o radinho agora, seja muito bem-vindo, você tá no meu, no seu, no nosso Central do Forró. É sempre um prazer, meu filho, tá na companhia de vocês, está aqui fazendo parte dessa grande família que é o Central do Forró. Ô, coisa tão boa, a cunha, meu filho. Ô, cabeça de parafuso! Eita! Hoje ele não tá afim não, viu? Tá com raiva de novo, é? Homem, te aquieta que é melhor! É fácil demais participar com a gente! Só entrar aí no ouvintecentral@rotmail.com. É, ouvintecentral@rotmail.com e participa com a gente, participa aqui do Central do Forró, que eu tenho certeza que eu vou estar aqui divulgando o seu nome, aqui mandando pra você o seu alô favorito e tocando aquele forrozinho que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, participe com a gente.

A mulherada se joga na bola e faz fila pra te conquistar. Não adianta ter barriga sarada se não tiver nada pra oferecer. Não tem conversa e tem papo furado. Na fase do dinheiro, gostosão é você. Elas só gostam assim, assim, assim. Não precisa ser bonito, só precisa ter din-din. Elas só gostam assim, assim, assim. Não precisa ser bonito, só precisa do din-din. Ah, quer dizer que o negócio é assim, né? Se não tiver din-din é pra casa. Quer dizer que esse lance de barriguinha sarada, barriga tanquinho, faz bem pra saúde, é bom. Mas o negócio é o carvão. Então pra casa. Feio, barrigudo, com dinheiro no bolso, um carro de luxo e um som de tora. Fica sexy, é? Charroso, Renato. A mulherada se joga da mole e faz fila pra te conquistar. Feio, barrigudo, com dinheiro no bolso, um carro de luxo e um som de tora. Fica sexy, charroso, Renato. A mulherada se joga na mole e faz fila pra te conquistar. Não adianta ter barriga sarada se não tiver nada pra oferecer. Não tem conversa, tem não, e nem papo furado. Na base do dinheiro, gostosão é você. Elas só gostam assim, assim, assim. Não precisa ser bonito, só precisa ter din-din. Elas só gostam assim, assim, assim. Não precisa ser bonito, só precisa do din-din. Que Maranhão, se é pra chorar, Edu, a gente chora. Esse negócio que ela tem barriga tanquinho, sem din-din, pra casa. Ela só gosta assim, assim, assim. Não precisa ser bonito, só precisa ter din-din. Ela só gosta assim, assim, assim. Não precisa ser bonito, só precisa ter din-din. Ela só gosta assim, assim, assim. Não precisa de papai. Essa noção assim, assim, assim, assim. Não precisa ser bonito, só precisa ter din-din. Olha, gostaram do mexidinho da gente. Vem, do galera, bota a mãozinha na cabeça, bota, bota, bota. Eita, coisa boa! Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil. Foi num nublado domingo que eu vim embora, numa viagem à minha terra prometida. Buscar a sorte e encontrar uma saída, pra minha vida decidir-se melhorar. Uma mulher que Deus me deu sem preconceito, que tenho feito tanto amor e quero mais. Quero cantar a vida decantando tudo, que for bonito tudo que apareça faz. Também sou um rapaz latino-americano, eu não me engano, tenho taco nesse mundo. De poetas, cidadãos e vagabundos, ou vagalumes que divagam bar em bar. Oh meu querido Pai Celestial, minha busca é vida muito mais que morte. Numa procura um rumo certo aquele norte, e desde garoto minha mãe tem ser legal. Foi num nublado domingo que eu vim embora, numa viagem à minha terra prometida. Buscar a sorte e encontrar uma saída, pra minha vida decidir-se melhorar. Uma mulher que Deus me deu sem preconceito, que tenho feito tanto amor e quero mais. Quero cantar a vida decantando tudo, que for bonito tudo que apareça faz. Também sou um rapaz latino-americano, eu não me engano, tenho um taco nesse mundo. Poetas, cidadãos e vagabundos, ou vagalumes que divagam bar em bar. Oh meu querido Pai Celestial, minha busca é vida muito mais que morte. Numa procura o rumo certo aquele norte, e desde garoto minha mãe diz ser legal. Mandar um dedo e dê lalaiá, e dê lalaiá, e dê lalaiá. Mandar um dedo e dê lalaiá, e dê lalaiá.

essa de I love you. Não vem com essa de my life. Sem essa de I need you. My love for a goodbye. Sem essa de I love you. Não vem com essa de my life. Sem essa de I need you. My love for a goodbye. Forró. Não consigo resistir ao chamar.

festa, mas a farra continua. Tô virando o bicho aqui no meio da rua. Eu tô de frente, eu gosto do clima que tá bom. A essa hora tá preta e já virou da sua. Chamei a galera pra fazer a puleiragem. Comprei água de coco, Red Bull, uma caixa de cerveja pra gente lavar. Cinco sacos de gelo e uma caixa. E a galera que já tá ficando bem, até o carro o capu já virou mesa. Já vi, neguinho, para dar um RPM, nega paredão, cara, som. Mas da manhã, o melhor de Alagoas, hein? Mas não para de beber. O melhor do Pernambuco, cara, som. Cara, som. A polícia querendo prender meu som. E nós não para de beber, porque o porra começou agora. Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.